663, Bruno Del Rio, via Foxtrot. China 6310, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6310. Uno 2043, decolou aos 14, controle Salvador, 119, decimal 35. Uno 35 com controle, uma boa gol, melhor bater. Boa. Sete gol 243, Inter Pepe, ainda da El. Uno 2043, contato radar, suba ao nível 360, direto Luda. 3 Leira, obrigado. Controle Salvador, acione identificação. Desça para 3 mil pés, seu ajuste 1-0 no meio, voando Duna. 3-1, Duna com 1-0 no meio, obrigado. Boa noite, vou por 903, informação Oscar, posição 04, ponto cópia, Galeão. 1973, autorizado Galeão, nível 360, Viper November 857, saída da Elway Deirume. Decolada 10, curva direita, aciona 55 no 5, chama controle, 19 decimal 35, coteja. Galeão 360, Protegimento com action para pushback funcionamento. Na 096, com referência e aproveitando para fazer um pequeno desvio, poderia voar em Índia Serra? No 096, posso lhe autorizar, Tuna, quando ao término de desvio está recuperado para Cinder. Vamos fazer uma ação do Duna então. Mas está com referências o voo 096. Chat, para o curso localizador, Covid à direita para o 060, nessa flor, intercepta o voo 096 te ajudar. Opa, perfeito. 060 está ótimo, presente o voo 096, está curvado à direita, intercepta na. do ajuste meio 16, pegou na 096. Diante, permanece com na 096. Chamativo, reposto estabilizado, visual com o campo. Posso parar, já está visual. Seja prevista uma transição frate, aguarde cópia. Guarda essa 3258. 096. Turno 096, complete final, procedimento LS Access, chame torre 1895. 1895, boa noite. Nave a bordo, altímetro 10 no meio, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-8, sinal 9-5, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 2-9-5, voo, por 9-3, boa noite. 0-9-9. Repouso na pista 1-0 com 0-9-6. Decola da 1-0, curva à esquerda, aciona 5-5-2-3, chama controle 1-9, decimal 3-5, coteja. 3-7-0 para Fortaleza, na Pesulu 1-9, decola da 1-0 na bomba próxima, era curva à esquerda, transponda 5-5-2-3, controle da 9-3-5, está 3-2-5-2. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Two seven nine five, radio contact 62 miles northeast bound. Flight best position. Report ready for descent. KNH 1016. Boa noite, gol 973, ponte 0-0, próximo. Turno 973, autorizado na área, manter, pistão na 0. Alinha, manter na 0, gol 973. Alô, 096, táxi via Alfa, repartente para Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, voo 795, vou na proa de pelo. Disposição 13, colador 34, controle Salvador, 119, decimal 35. 96, taxi a Juliette, portão número 9. Juliette para o 9, 1096. Portão 3258, está no 2, pushback de acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chamado para 3258. 173, decolada 31, chame em controle Salvador 1935. Fechou, vamos para o trânsito. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, chegou 973 cruzando 2000. Gol no 973, contato radar na decolagem, subiu a saída da EL para o nível de voo 360. Da EL 360. Chanel 6313, acione identificação, via chegada Banff, desça para o nível de voo 060, ajuste 10016, inicie redução 2509. Autorizado Recife, nível 350, via Pesulu 17. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, aciona 5520, chama controle 119, decimal 35. Coteja. Para pushback somente. Estou falando 3258 para o TAS, 6 horas e 15, alterna Teresina. Está com 146 a bordo. 46, confirme. É, 143, 143. Sente no 43 a bordo, altímetro 10 no meia, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre 18, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, torre 295, obrigado, boa noite, na 3250. Azul 2795, request lower. Azul 2795, descend to 4000 feet, QNH 1016. 1016, clear to 4000, Azul 2795. Approach Azul 2795. Just to know our sequence number to landing, are we number 1? Azul 2795, affirmative, number 1 on approach. Okay, Azul 2795. Would you like that we keep high speed? if possible, we would like. Okay, gonna do a 2795, thank you. Na 6313, redução em velocidade 2309. Está 3258, ponte de espera da 10 pronto. 3258, autorizado a aeronave decolar, pista 10, vento 110 grau 089. Além da cola da 10, está 3258. São 3305, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 080, o ajuste 1096. Eu sou 50, Paulo 43, controle do Salvador 08. 208, Sam. Salvador é o Sam 3858. Na 63, 13, reduz velocidade 2009. Motor de Salvador, Santos 3858. Santos 3858, contato radar na decolagem, suba via, sai da Momo para nível de voo 370. Via Momo 370, 3858. Bravo Azul 2795 is clear to descend to flight level 040. São 3858, retração para livrar tráfego, curva à direita na proa 010. Seu limite é voar nesta proa até por 10 milhas. Ok, 010 por 10 milhas, o São 3858. 3858, informa o tráfego, posição 1 hora, 1 ou 2 milhas, rumo sudoeste, cruzando 070, em descida, um Alfa Tango 72. Sente não avista o 3858. Informa ainda tráfego adicional, posição 12 horas, 1 ou 8 milhas, rumo sudoeste, cruzando 100 em descida, um Airbus 320. Sente também não avista o 3858. Azul 2795, descend 2000 feet, clear final ILS approach, report land established. 2000 feet, clear final approach, report established, Azul 2795. NR63, 1-3, isso para 4 mil pés, o ajuste na 016. 4 mil, 1-3, o JZ81, Sand Flat Level 050. São 3305, confirme sua velocidade indicada. Confirme sua velocidade indicada. 3305, 280, vai ligar a redução para 250. Com 3305, reduz a velocidade 2309. 230, reduzir agora. 3858, da presente, acima controle de Abuco. Controle de Abuco, o São 3250. T05, desça para o nível de voo 060. Azul 4298, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste na 016. Até o 070, via chegada Mari, 0016, o ajuste Azul 4298. 795, Azul 2795, conforme isso é established. Establish on final, ILS, o runway 10, Azul 2795. Azul 2795, complete final ILS approach, contact tower in 118.95. 118.95, Azul 2790 level. Então 3858, chama o centro Recife, sequência 12685, alterna 12545. 3858, sente. Chama 63, 13, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS-X-ray, reporte com estabilidade. Autorizado, chamará de serviço da minha 313 ao CNR. Alô, Xerá 63, dono 0 pro táxi, POV de 142, autonomia de 3 e 30, Alterna, Salvador. Alfa, 1895, obrigado, Xerá 63, dono 0. Salvador, boa noite, Altan 3805. Quando possível, autorização de tráfego Guarulhos, nível 340. Titan 3815, autorizado Guarulhos, nível 340, via Pesolu 10. Saída da EL, Leda Mótica, decola da 10, curva direita, aciona 5536, chama controle, 19, decimal 35, coteja. Autorizado Guarulhos, nível 340, rota conforme a Pesolu 10, saída da EL, Leda Mótica, primeiro curva direita, decola 510, transponder 5536, controle 1935, Titan 3815. Protegimento correto, chamar para pushback e sonamento. Vai chamar nessa quando pronto, está 38, 19. Stan 3305, vibração para sequenciamento, curva esquerda na proa 020, seu limite é o localizador. 020, limite localizador, Stan 3305. Entra o Xenai 6313. Xenai 6313, completo final do procedimento LSX, chame torre 1-1895. 2815, torre, Salvador, boa noite. Direta 081, 2000 feet clear, final LS approach, report wind established. Sua aproximação é de autorização de pouso. Mandando 4298, desce para o nível de voo 050. Informação papá. Qual é o 4298, desce para o nível de voo 050. 050, autorizado, o 4298, negativo, mantenha o perfil da chegada, descendo para o 050, aguarde a autorização. Aguarda, 050, 4298. Pelo 1227, onde se for. Salvador Cordial, 2782 da Azul, com informação papá. Azul 2782, acione identificação, o voo Mari para interceptar a chegada Mari. Reporte quando pronto para descida. Voa Mari da presente, reportará pronto para descida, 2782. 10-63-13. 10-63-13, 1-0, vamos para a próxima. Metros 1025, vai ter posição. 3305 para interceptar o curso localizador, curva direita na proa 070. Deixa para 3 e 10. 03 para 3305. Delta 081, complete final ILS approach, contact tower in 118.95. Delta 081, conditional approach, wait for landing clearance. Okay, Cantina approach. Com 3305, dispara 2 mil pés, autorizado final do procedimento, reporte quando estabilizado. Reportar está autorizado, 3305. Solo 5000, libera direita, controle de salão 211. 1-2-1-1, libera direita, autoridade, 1-2-1. Aeroporto à esquerda, aciona 5530, chama controle 1-9-35, coteja. 1-3-4-0 para Fortaleza, e ajudou 1-9, mais a próxima saída. 5-3-0, controle do transponder 1-1-9, decimal, confirma. 3-5. 1-1-9, confirma. Protegimento correto, chama para pushback somamento. Olá. Solo 1-3-3, chama 6313, táxi via Alfa, Juliette, portal 612. Azul 2782, idade descida, controle de Salvador. Azul 2782, desça para o nível de voo 050, ajuste no 096. 050 no 096. 2782. Azul 4298, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento. ILS X-ray, reporte com estabilizado, ajuste permanece no 096. 7 para 2 mil, reportaria estabilizado. São 3305, controle adicional do procedimento LSX, chame torre 1895. 1895, boa noite, 3305. Europa 081. Europa 081, to taxi to April 1, taxiway Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Europa 081. 3306. Rafinha, China 6310. Rafinha, China 310. Pós-0, pós-0, e mantém o sono zero. Eu mantenho o sono zero. GTAP 2782. Solo 2302, libera direita, controle solo 2101. 2101, boa noite. Salvador, boa noite, até 3505. São 3305, boa noite, autorizar táxi via Alfa, Juliette, portão 06. Juliette, 30, decolagem 3, 0, 0, 0, vento no 1, 0, grau, 0, 69. Estabilizado, azul 4298. Azul 4298, completo final do procedimento da fixation, torre 1895. Torre 1995. 1895. Ok, 1895. Torre Salvador, boa noite, azul 4298, sexta fila. Alfa 310, decolado 04, controle Salvador 1935. 1935, chama aliás, 310. Alfa 4298, pulso, autoridade pistão 10, vento 12, grau 0, frete 9. Ele repousa, senhor. Chama 6310, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível de voo 350. 350, saída PUCA. Quando por cima do Caju, por favor, 6310. Obrigado. 2782, 2 para 2 mil pés autorizado LS. 2 mil pés autorizado LS 2782. Salvador, San 3895, pushback acionamento 08 ao gate. 2928, sala 07, libera direita e controle sala 211. 211 agora, direita, o azul 4298. Obrigado, até já. Autorizar táxi para o pátio de Alfa, reportando sector Juliette. Alfa, reportará via Juliette Azul, na Juliette Azul 4298. Bônus a 96, aguarde, número 2 no setor. Aguarde. Estabilizou 2782 da Azul. Visual com campo. Setor 2, por 1895. 1895, boa. Salvador Cordial, Azul 2782, estabilizado, e LS X-Ray da 10. Azul 2782, posição de pistão no 0, vento 1, 0 graus, 089. Azul 2782, torre. Prossiga, torre, 272 na escuta. Azul 282, pouso, pistão a 0, vento 1, 0 graus, 089. Livre pouso, azul 2782. Salvador, TAM 38 no 5 para o táxi 167 a bordo do Galeão Alterna, 3 horas e 40 autonomia. TAM 38 no 5, dará passagem ao Embraer da Azul, irá parquear no portão 01, autorizado táxi até o ponto de espera. E a parte no Índia no ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste altímetro no 0 no 6.